Hey, hey, hey, vai, vem comigo, vem. Hey, luz negra, que clareia meu caminho. Te ofereço amor, paz, massas, taças de vinho, para brindar a harmonia que a cada dia me completa. Perfeita gata eleita, minha delícia predileta, sempre repleta de carícias acalmantes, elevando a minha mente a um alfa constante, com sorriso cativante, contrastante. A beleza agressiva e inofensiva em meus braços é coração descompassado, laços matrimoniais, mais bonito dos casais, diferente dos demais normais mortais. Eu sei que o mundo nos compreende e se rende, colabora. Quem não gosta vai embora, o amor aflora. E agora sobra nós, a sós, a 20 nós para o futuro. É, plano, lutas, muros, sussurros no escuro. É puro, acredite que o céu é o limite. Nossa, cara, mas você tá lindo. Procurei em várias, não consegui encontrar nenhuma párea para ela. E o que pode causar sem explicação, sem definição exata? Não consigo decifrar, nem sei do que se trata. Mas ela é aquela que me abriu o horizonte, e hoje eu sou diferente do que ontem. Grande fonte imensurável de energia, causa do meu estresse, minha luta, minha alegria. Sorria, você é a homenageada, mas eu quero uma resposta. Vale minha cruzada de quedas, tropeços, rasteiras e rancor. Mas saiba você que é seu, meu amor, não sei a cor que define o significado. O azul de tudo bem ou o vermelho do pecado. O sentimento é abstrato, descobri há um tempo atrás. Mas ela é aquela que me satisfaz. Ela é aquela, ela é aquela que me satisfaz, vai. Agora eu resolvi o que eu quero. É relaxar, relaxar, relaxar. E aproveitar, né? Vou na tua mão. Você faz comigo, se você quiser.